Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Sou Conrado Cacace. Estamos começando mais um Periscaço. Todas as sextas-feiras e segundas também. Aqui no Verdazo. Na verdade, durante a Copa, um calendário um pouco diferente. Então, eu peço que vocês fiquem atentos às redes sociais. Eu vou divulgar o calendário do Periscaço na Copa. Vai ser um pouco diferente do que vocês estão habituados, toda segunda e sexta-feira, porque o ritmo de notícias do Palmeiras cai, a Copa do Mundo também precisa ser devidamente abordada. Então eu fiz um pequeno calendário, vou divulgar oportunamente para vocês acompanharem o Periscatos ao vivo. Já adianto que o próximo vai ser no domingo, tá? E não vão ser tão longos, não vão ser Periscatos de 1 hora. Vão ser programas menores, onde a gente vai falar basicamente sobre os jogos que estão acontecendo na Copa do Mundo e o que acontecer no Palmeiras nesse meio tempo, que não deve ser muita coisa, né? Então vai ter um ou outro assunto que mereça ali um comentário, e também a gente vai abrir para o bate-papo, como a gente sempre faz aqui, para vocês. Acabou o semestre, né? Acabou a primeira parte da temporada. E eu estou preparando um material onde a gente faz toda a análise do primeiro semestre do Palmeiras, como foi desenvolvido esse trabalho. A gente analisa os resultados, óbvio, mas também o desempenho. A gente não vai, como sempre a gente fala aqui, se limitar a resultado, ficar analisando o resultado, porque isso é fácil, isso qualquer um faz. Se bem que poderia fazer isso também, né? Mas eu acho que vocês esperam um pouco mais e a gente vai dar uma repassada na evolução do time, e eventualmente pensar em setores que precisem de reforços. Certamente a gente vai ter reforço. Eu imagino que. Eu não consigo imaginar o Palmeiras voltando para o jogo contra o Santos sem ter ninguém novo contratado. Até porque algumas peças já se foram. Não são peças essenciais. Até o Keno, né? E o Keno é um cara que eu não gostaria de perder. Se confirmado mesmo, esse valor todo, não tem como segurar. Não tem como segurar. O cara quer ir pela idade que tem. Difícil. Mas as vendas confirmadas, nenhuma é essencial ao time. Então o time fez um bom caixa. E tem setores que precisam de reforço. Então é hora do Roger participar da montagem do time, efetivamente, coisa que ele deve ter feito de forma muito tímida, por estar chegando, enfim, não, ele mesmo, a montagem do time em dezembro, janeiro, ele não tinha dado treino. Então agora ele tem muito mais noção do elenco, do que ele pode fazer. Ele tem noção de ideias novas que ele pode implantar no time e aí sim solicitar jogadores com determinadas características. O que complica muito, e está complicando muito, a situação do Palmeiras este ano, e já complicou também no ano passado, é aparente, veja o que eu estou falando, que é aparente, eu não estou falando que é uma coisa que é certeza que existe e tal, mas que é aparente, é uma desconexão entre o projeto técnico barra tático dos negócios, do balcão de negócios. Quando a gente fala balcão de negócios, não necessariamente é pejorativo, tá? Acho que todo time tem a sua interface comercial com o mercado. Então vamos chamar de balcão de negócios, só para ilustrar. Se vocês preferem outro termo também, não tem problema. A gente pode usar interface comercial, sem problema nenhum. Mas, enfim, me parecia até 2 anos atrás que a compra e venda de jogadores estava muito mais ligada a um projeto técnico tático. E agora parece que o que está mandando são as oportunidades de mercado e e o volume de lucro que isso pode gerar para o time. Quer dizer, o Palmeiras aparenta, eu sempre vou bater nisso, aparenta tá priorizando muito mais os negócios do que o futebol. E aí é uma inversão de valores que reflete no desempenho do time. Então, uma coisa que eu estou falando desde dezembro e não me conformo, é o Palmeiras não ter um centroavante reserva. Porque botaram fé no Daverson. É inacreditável, né? O Daverson nem tem essa característica. Ele não é um 9-9. Um cara para jogar enfiado no meio do zagueiro, segurando o zagueiro, dando trombada, levando trombada. Não é. Não tem físico para isso. Tampouco habilidade. Se bem que isso o Borja também não tem. Mas pelo menos está fazendo lá os gols dele, né? O Daverson, bem utilizado, ele até pode ser útil. Aliás, qualquer jogador bem utilizado pode ser útil. Nesse ponto, a gente vê uma certa deficiência no Roger de identificar exatamente o que um jogador pode render de melhor. Então, outro cara que a gente vê está sofrendo muito esse ano com isso é o Lucas Lima. O Lucas Lima, no começo do ano, ele foi muito bem. E a partir do momento que o Roger foi colocando ele cada vez mais longe de onde ele gosta de estar, que é por dentro, vindo buscar jogo, ele passou a render menos, a ponto de perder a posição. E é um cara que a gente sabe que joga muito e não está conseguindo. Então, ponto negativo do Roger isso, sem dúvida nenhuma. Ah, então fora Roger. Não, óbvio que não. Esse é o ponto. Agora, se não é o ponto final de cobrança de resultado, é o ponto de chamar o cara, senta aqui. O que você conseguiu até agora? O que falta para você conseguir? Nossa, a gente já perdeu um campeonato pro Corinthians, em casa. Eu queria ser uma mosquinha nessa reunião. Aí o Roger fala, mas nós fomos roubados porque vocês não fizeram o bastidor direito. Né? Toma lá, dá cá, né? E com razão. Se tivesse essa conversa, tá vendo todos certos. Mas são todos os erros que o Palmeiras está cometendo, mas que ainda, tranquilamente, pode reverter. O pensamento principal do torcedor, qual que é? Ganhar título esse ano. Eu quero ganhar esses que a gente está disputando. Claro, óbvio. Mas também é importante dar um salto estrutural em relação aos inimigos, aos adversários, para que nos próximos anos, os campeonatos que a gente for disputar, a gente ganhe com mais facilidade. Porque hoje a gente está em pé de igualdade com os caras dentro de campo. A gente só tem mais dinheiro para comprar jogador bom. Mas a gente não formou um puta time. A gente formou um puta elenco. Aí tem gente que fala que não é tudo isso. É ilusão. Não. Qual elenco que é bom no Brasil, então? Me fala um elenco que seja melhor que o do Palmeiras. Peço um. Não consegue. Você não consegue falar. Então o elenco do Palmeiras é o melhor elenco. E os jogadores estão conseguindo resultados muito bons. Muito mais pelas individualidades do que pelo esquema, pela identidade de jogo, porque ela não está criada ainda. O Roger está tateando, está buscando. Ele está com dificuldade de identificar essas grandes qualidades dos jogadores e montar um esquema onde essas qualidades se complementem. Ele está com uma série de outras dificuldades. Ele tem um jogador muito, muito bom, que é o Felipe Melo, que tem problemas físicos. Não aguenta ir até o fim de nenhuma partida. Principalmente as mais intensas. Ele sofreu com lesões importantes. A gente já mencionei, a gente tem um cara que é convocado para a seleção do país dele e não tem reserva. A gente tem um lateral esquerdo que foi o melhor do país, que está sofrendo com lesões, que não consegue uma sequência. São dificuldades que ele precisa de tempo porque ele não vai fazer o time jogar de uma hora para outra. Então, cobrar e colocar a sequência dele em risco por causa dos maus resultados que vêm desse início conturbado, e além de tudo, você tem a porcaria do ano eleitoral, que causa uma série de efervescências, que interfere, inevitavelmente interfere, quando o elenco não está blindado. Quando a academia de futebol não está blindada e ela deixou de estar de 2 anos para cá, afeta. Então a gente vê gente de fora circulando perto dos jogadores, contaminando o ambiente dos jogadores. Isso é muito ruim. Então a gente tem que entender que, além dos erros que o Roger está cometendo, erros que poderiam, só dependem da cabeça dele, não estão relacionados com nenhum dos outros fatores externos, que tem um emaranhado de motivos que estão conspirando contra o Palmeiras. Todos os outros times também têm problemas. Só que futebol não é uma fórmula exata. Ah, mas quem tem os melhores jogadores passa por cima dos problemas e tem o melhor time. Nem sempre. Então a gente vê times que têm, talvez, se não os mesmos problemas, outros problemas, cada um com seus problemas, né? Mas de uma forma ou outra conseguiu isolar o time e conseguiu dar liga no time. E às vezes são fatores tão aleatórios que fazem isso. Pô, às vezes você tem uma dupla de jogadores que, pô, deu liga, deu sorte, casou. Isso passa pela montagem do elenco? Passa, claro que passa. Mas às vezes é sorte pura. E conhecendo como é o futebol brasileiro, conhecendo como é a estrutura do futebol brasileiro, e como esses caras se. É uma puta sorte. Parabéns para eles. Né? O Grêmio, por exemplo, é um time que é o que menos se encaixa nisso de sorte. É trabalho mesmo. É um trabalho com identidade, que já está sendo feito há quase 2 anos, usando muita dos moleques da base do clube. Tiveram tempo, perderam um monte de campeonato aí, mas ninguém mandou embora por causa disso. Era uma sorte também. Tudo começou com a Lione, né? Isso a gente fala até hoje. Se o Lione não tivesse feito aquela falta e sido expulso, o Grêmio não seria campeão da Copa do Brasil e nada disso estaria acontecendo. Talvez, talvez. Mas faz parte do futebol isso, cara. Um lance, um efeito borboleta do caramba. Na vida do Grêmio, um lance. É difícil, senhores. Futebol é uma coisa muito complicada, é muito complexo, é muito cheio de nuances. E a gente tem que entender isso. A gente tem que eu estou tentando achar umas perguntas aqui. A gente tem que conviver com isso. Aí vem todo aquele papo de que futebol não é. Não pode ser a razão da nossa vida, nossa felicidade não pode depender do nosso time. Cara, chegou uma hora que cansei de ficar falando isso, sabe? Acho que todo mundo já é grandinho para saber como se comportar. Eu lamento demais que esse tipo de comportamento atrapalhe tanto o time e atrapalha. Nós temos a nossa parcela de culpa. E quando eu falo isso, aí vem aqueles caras com a mente desse tamanho assim, eles falam: então você quer dizer que a culpa é da torcida? Não, pequeno animal de teta. Não é a culpa da torcida. A torcida também tem sua parcela de responsabilidade em todos esses problemas que o time enfrenta. É isso que eu quero dizer. Você centrar fogo num problema só e achar que vai resolver tudo se resolver esse problema, é uma ilusão. Isso sim é uma ilusão. Então, o grande responsável por essa por esse semestre cheio de altos e baixos que nós tivemos, no limite da análise, é o presidente Maurício Gagliotti. É ele que tem que coordenar todos esses fatores e delegar funções e cobrar de seus subordinados diretos para que resolvam esses problemas. Eu tenho muita coisa acontecendo na Academia de Futebol que ele tinha que chegar e delegar, ou ele mesmo, com a presença física dele lá, resolver. Então tem muita coisa que acontece porque o presidente não está lá. O presidente está fazendo política. Então é o que a gente fala. Ano político é um ano conturbado. Essa é uma das consequências disso. Então, e aí o que faz a torcida? Perde o jogo por causa de toda essa teia de fatores, demite o técnico, manda o Lucas Lima embora, manda o Deyverson embora, manda o Jailson embora. Acho que o Jailson está precisando de um banco, mas não vai mandar embora. Então, vamos lá, vai. O estagiário fez uma gracinha aqui de férias, de escritório. Não entendi, estagiário. Depois você me explica isso. É, não tem pergunta? Eu vou caçar as perguntas, então. Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Já estou chegando lá. Agora sim. Mulher palestrina quer saber, vocês estão falando sobre o quê? Ué, escuta, minha filha. Que engraçado isso. Ela entra no vídeo e fala, sobre o que vocês estão falando? Será que eu tenho que falar em outro idioma? Maurício Benetti quer reforços. Tá entrando muita grana. Clube não é banco, concorda? É hora de investir. Sim. Mas eu não tenho a planilha financeira na mão. Eu não sei quais são as obrigações que o clube tem agora. Eu não sei como está o fluxo de caixa. Agora, eu tenho a informação, e acho que todo mundo já tem, todo mundo já sabe disso, que o Palmeiras tinha uma dívida com o Paulo Nobre que foi saldada antes da hora. O Palmeiras antecipou os pagamentos para se livrar de qualquer relacionamento com o Paulo Nobre. E isso foi feito a pedido da patrocinadora. E isso aconteceu ao mesmo tempo que a Receita Federal multou a patrocinadora e obrigou o Palmeiras a mudar o regime de contratações com o auxílio da patrocinadora, que aconteciam. Então, agora, não existe mais aquela situação que o risco é da patrocinadora, o risco sempre tem que ser do Palmeiras. Contabilmente, pelo menos. Você pode até conseguir um artifício contábil ali para neutralizar isso, que eu duvido. Mas o Palmeiras não tem mais aquele cheque em branco que tinha antes e perdeu o caixa porque precisou, por causa dela, a patrocinadora, quitar uma dívida que não precisava ser quitada. O dinheiro que estava em caixa poderia ser usado para contratações. E agora a gente não tem esse dinheiro em caixa e não pode recorrer ao fundo dela porque mudaram as regras por causa da Receita Federal. Então eu não sei como está a situação financeira do Palmeiras. Ah, está entrando grana. Eu não sei se tem algum pagamento pendente. Eu não sei. Agora, tudo indica que tem dinheiro. O grande problema é, o mercado sabe que está entrando dinheiro no Palmeiras. Qualquer jogador que o Palmeiras for comprar é mais caro do que, né? Se aparece o Matos, é um preço. Se aparece o cara do Santos, é outro. Se bem que o Santos entrou numa grana agora também com esse Rodrigo, né? Mas se aparece o cara do Flamengo, é outro preço. O Palmeiras é mais caro. Então o Palmeiras, além de tudo, deveria ter uma comunicação mais inteligente. Da parte financeira. Esses repórterzinhos que ficam só falando de dinheiro, de parte financeira, eles devem ser boicotados. As informações, elas devem ser passadas só o que a legislação para o público, né? As informações das finanças do Palmeiras têm que ser divulgadas só no que a lei exige. Ah, Palmeiras vendeu o não sei o quê, por quanto? Não interessa, vendeu. Vendeu. O preço foi bom, o negócio foi bom. Vai sair no balanço o final do saldo das operações. Mas não interessa por quanto vendeu. A gente é torcedor de futebol, a gente não é analista financeiro. Tem alguns que até, alguns de nós até somos, né? Mas você não vai na Paulista comemorar. Balanço ficou no azul. Então, eu acho que tem muita informação desnecessária que o Palmeiras divulga, tem os clubes divulgam que não deveria ser divulgado, que deveria ficar quieto. O Palmeiras não é uma empresa pública. O Halef pergunta se 15 dias de férias para os jogadores e 13 de treinamento não é meio que errado? E pela oscilação do time, não era melhor usar essa parada para treinar bem mais? Bom, para começar, não são 15, são 12. Então, você já começa errado. Não é só o Palmeiras que deu 12 dias de férias, gente. Eu vi noticiários de outros clubes que também deram 12, 11, tudo por aí. E isso é orientação do setor de fisiologia. Então, se você tiver alguma formação profissional nesse sentido, você tem alguma propriedade para falar sobre isso. Senão, é só palpite. E, no meu caso, seria só palpite. Então, eu não vou falar. Eu não sei. Eu acho que o Palmeiras precisava maximizar o período de treino? Acho. Agora, quem garante que se os caras ficarem treinando, não vão estourar tudo? De repente, não é mais prudente dar um tempo para o organismo dos caras se regenerar, se fortalecer, para não perder esses caras, principalmente na reta final, onde a gente vai jogar um monte de mata-mata no funil ali na frente. Já pensou você perde o jogador fundamental no funil porque ficou treinando demais no meio do ano, em vez de recuperar a musculatura? Eu não sei se é isso. Pode ser até vagabundagem. E outra coisa que eu vejo é o pessoal reclamando da excursão. Como se os caras fossem ficar na espreguiçadeira, né? Tomando um drinkzinho, tomando rum. Gente, eles vão lá para treinar. Eles vão jogar com adversários fracos, que é adversário do mesmo nível que eles jogariam na academia de futebol se ficassem aqui. Vocês acham que eles iam chamar o River Plate para fazer um amistoso na academia? Iam chamar o time da terceira divisão, que é só para dar um ritmo, só para. É isso. E treina no hotel. Tem um campo bom para treinar? Tem estrutura? Treina. Treina tático. Só precisa de um gramado para fazer treino tático. Parte de fisiologia e tal, tá em ordem. Os caras vão descansar exatamente para isso. Aí não vão precisar de. Levanta os pesos ali, tá tudo certo. Não precisa ficar com a estrutura full time o tempo todo. Vai ter lá nutricionista, vai ter alimentação, vai ter campo, vai ter bola. Vão treinar. E vão fazer jogos. Mas para comissão técnica é treino. É treino com camisa oficial. Sabe? É querer ver muito problema onde não tem, às vezes. O Xará, Conrado Lima, ele fala que ele espera que o Roger acerte o time na parada, se não acontece, o torcedor vai fazer o inverno na vida dele. Não vai acertar, não vai chegar em julho e tá jogando. Não vai chegar julho e... Puta, acertou. Pode ser que aconteça. Pode ser que dê a liga, que acenda a faísca e dê a liga. Mas é outra coisa. Vai que isso acontece. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Flamengo agora. Eu falei isso no mês 42 de ontem. O Flamengo está num momento muito bom. Só que eu duvido que o Barbieri tenha um plano B e um plano C. Ele não teve tempo de desenvolver isso. Se ele desenvolver isso, ele é um gênio. Ele é o próximo técnico da seleção brasileira. Se ele conseguiu fazer um plano B e um plano C para o Flamengo. Então, isso que o Flamengo está jogando agora é o que esse time titular consegue jogar, sai duas peças, desanda tudo. Mas eles conseguiram engatar uma bela numa sequência aí. E vamos combinar que o Everton Ribeiro é um dos grandes responsáveis por isso, está numa fase magnífica. É, agora eles vão perder o Vinícius Júnior. Talvez percam o Paquetá. É, então não vai continuar essa fase do Flamengo. Como diria o professor Renate, o Flamengo vai despencar. Claro que vai. Não só pela tabela mais difícil que tem agora, mas porque vai perder jogadores e porque vai ficar manjado. Esse esquema do Flamengo, tá todo mundo olhando. Por que esse Flamengo só tá. Não perde ninguém mais? É só pegar os vídeos e começar a estudar, começar a estudar. Ó. Se você fizer isso, você mata o Flamengo. Fica manjado. Então, um time consistente, ele tem mais de um esquema de jogo, ele tem alternativas para sair de quando, né? Você não tomar o nó tático. Você me cerca por aqui, eu saio por ali. Isso leva tempo. O Palmeiras teve sua fase muito boa também. Talvez tenha ficado manjado. Então, essa dinâmica de um time ser superior a outros por muito tempo, ela só existe quando o time tem uma identidade bem definida e tem o plano A, o plano B, o plano C, e os jogadores sabem exatamente o que fazer a cada situação. O técnico só ativa o modo A, o modo B, o modo C, e os caras já sabem o que fazer. O Palmeiras está longe disso ainda, porque não teve tempo. Ah, mas não é com o Roger que vai conseguir. Tá bom, se não é com o Roger que vai conseguir, você manda o Roger embora e traz outro cara, você volta ao zero. E a chance de chegar em 5 ou 6 meses e esse cara também não ter conseguido é grande. E aí fica esse troca, troca, troca, troca. Segura a porra do Roger. Deixa ele fazer a porra da identidade. Dá o tempo que ele precisa, mesmo que isso custe todos os campeonatos desse ano, pra gente ficar muito mais forte que os outros. Se você chega nesse estágio, até com o jogador em fase ruim, você ganha dos outros. Acho que a gente tem que enxergar o futebol de forma um pouco mais macro, um pouco menos focada no momento. Futebol é momento. É uma frase feita, é a mais idiota que existe. Futebol é momento. É porque futebol é momento que o futebol brasileiro não evolui, é por isso que toma de 7 a 1. Não é momento. Futebol não é momento. Momento faz parte do futebol. Futebol hoje é. Futebol era momento quando, porra, sabe quando o futebol era momento? Quando ganhava o time que tinha os melhores jogadores. Pô, bota os caras pra jogar ali. O que ganha o jogo é o drible. Quem tiver o cara mais habilidoso, que dribla mais, vai sair na cara do gol. Por quê? Porque cada um ficava só na sua área de atuação ali. Lateral esquerdo ficava na lateral esquerda. O zagueiro central ficava ali na zaga, não saía. O volante não podia passar no meio de campo. Né? Centroavante, marcar, tá louco. Ponta direita, marcar, você tá maluco. Marcar quem? O lateral direito fica aqui, ele também não avança. Então, era sempre um contra um. Quem driblava chegava mais perto do gol, quem era mais habilidoso, era jogadores melhores. Né? Hoje, o que ganha é o time, é o entrosamento, é o sistema, é todo o funcionamento das engrenagens juntas. Então, naquele tempo o futebol era momento. Quem estava em melhor fase, ah, beleza. Essa frase é do tempo que, né, amarrava cachorro com linguiça, já dizia o Filipão. Hoje não é mais assim. Hoje, para você ter um time de sucesso, você tem que dar tempo para o treinador desenvolver a identidade do time, da equipe. E de preferência, a hora que esse treinador sair por qualquer motivo, o que vier é manter essa identidade, se encaixar nessa identidade que já está criada e não começar um trabalho do zero. Aí você estabelece uma hegemonia. Aí você vai ganhar título todo ano sem fazer muito esforço. É o mesmo princípio de você trabalhar duro, investir, ralar. Aí você constrói uma empresa sólida e aí você ganha um monte de dinheiro. Mas para chegar nesse ponto, você ralou. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Ah, futebol é momento. É isso que mata. É isso que não deixa bons trabalhos nascerem e crescerem e darem frutos. Tudo isso eu falei porque ele perguntou se não é, se futebol, se, né, tudo não é banco, tem que contratar. Tem que contratar. Isso tem mesmo. Vinícius Beltrame, de Uberlândia, e é padrinho. Ele quer saber se eu acho que o Lucas Lima jogaria melhor entrosado com o Moisés. É uma possibilidade, cara. É o tipo de coisa que a gente tem que assistir treino. Tem que assistir o treino, ver como o cara, sabe? Ver se rola uma química. É difícil falar assim, cara. Eu quero tanto ir ver os treinamentos, eu não vejo a hora de chegar nos 1.000 padrinhos. Então, vocês que estão aí assistindo agora, mais de 200 caras, numa sexta, que já não tem mais jogo. É impressionante ter mais de 200 caras aqui. Eu queria muito que vocês entendessem a natureza desse projeto do Verdasso. Agora a gente está fazendo a narração, né? A gente fez aí, trouxe para o time o Bruno Zaniolo, que é um monstro na narração. Então agora, além das análises desse tipo aqui que a gente faz, desse papo que a gente faz, de opinião, com um pouco mais de racionalidade e menos emoção, agora a gente traz a emoção também, que é o durante o jogo. E quem viu a transmissão de quarta-feira viu que não é pouca emoção. A gente fica puto mesmo, e dá soco, e xinga. Vocês viram como é. Se não viram, se não tiveram oportunidade, deem uma olhada depois aqui no canal, tá gravado lá. E essa é a segunda fase. Quer dizer, agora a gente tem a razão, tem a emoção, e agora falta a informação. Falta o conhecimento lá na fonte. Isso eu não tenho condição de dar ainda, porque eu tenho que trabalhar, não é nem 8, gente, eu tô trabalhando 9, 10 horas por dia, porque tá pesado o ritmo lá no trabalho. E além de tudo, eu venho aqui no tempo que sobra, ainda tenho que me dedicar à minha mulher, minha filha, e não consigo fazer o que eu gostaria, porque eu não tenho tempo. Eu preciso que vocês realmente me deem essa estabilidade para aí sim eu me dedicar só à minha família e ao Palmeiras. Aí eu saio do escritório, que me toma um tempo absurdo e afeta o sono, afeta a saúde. E mais importante para vocês não é isso. O mais importante para vocês é que eu esteja lá vendo se o Lucas Lima dá química com o Moisés. Vendo, olhando os treinamentos, eu consigo. Só imaginando do que a gente vê em jogo, é difícil. Ah, vai trazer quem? Pô, se eu tivesse lá, eu estaria conversando direto com o diretor, com o agente, com o jogador. Podia ter informação bem mais quente. Não tenho. Tudo que eu sei através da imprensa. Eu não tenho como cobrir lá. Então, se você está afim de que o Verdasso dê esse terceiro passo, que além da razão e da emoção, a gente vai lá beber na fonte da informação, www.padrim.com.br/verdasso. É extremamente necessário. Aliás, investir já uma grana em equipamento. Então a próxima transmissão vai ser bem mais profissional, né? Não vai ser aquela coisa mambembe de ficar um passando o microfone para o outro. Agora vai ser mais legal, né? Agora cada um com seu microfone, mixadinho, bonitinho na mesa. Tá ficando melhor, tá? Mas estou investindo. E graças aos padrinhos que a gente já tem, que já são 415. 415 padrinhos. Só que eu preciso de 1.000 para dar esse próximo passo. 1.000 padrinhos, eu peço demissão. Eu não preciso mais do dinheiro do escritório. Aí vocês vão me sustentar. Sustentar minha família, me dar segurança para eu continuar fazendo esse trabalho cada vez melhor. Então, é uma relação de confiança. Eu estou aqui para conquistar essa confiança de vocês. Esse projeto já começou há 1 ano e quase 11 meses. E já são 415 caras que deram esse voto de confiança. Eu preciso de mais 500 e pouco para chegar na meta, para bater essa meta, para dar esse passo. Então, conto com vocês. Vou repetir: www.padrim.com.br/verdados. Flávio Ferreira disse que assistiu o Mesa 42 ontem. E diz que gostou. Eu também gostei. Eu gosto muito de fazer o Mesa 42 com aquela rapaziada. Eles sabem muito de bola, cara. Eu aprendo muito com eles. O Zé fala que aprende muito com a gente. O Zé é o que mais ensina. O Zé é um fanfa. E o Flávio tá falando que ele tem esperança que essa grana que esteja entrando, que ela vire reforços. Eu também tenho, mas como eu disse, eu não sei como tá o fluxo de caixa do Palmeiras. O Érico Monteiro fala assim: não, eu até acho que alguém. O pessoal pode falar fora Roger, mas tem que falar quem que tem que entrar. É o mínimo, né? E aí quando a gente começa a pensar nos nomes, meu Deus. Eu sou a favor, gente, de. Essa história de mudar para 3 anos o presidente é uma coisa que a gente defende há muito tempo. A gente só sabe que foi votado agora para mudar para 3 anos por uma patifaria eleitoral. Né? A gente sabe por quê, já expliquei 200 vezes. Procurem aí os periscatos da época, que está tudo explicadinho. Mas uma das coisas muito boas dos 3 anos, independente de valer para agora ou para depois da próxima eleição, que é o que seria o certo, é que um técnico vai ter bem mais estabilidade. Um dos motivos que os contratos são curtos é que o presidente fala assim: eu não posso fazer um contrato que dure mais do que o meu mandato. Então, agora, com um contrato de 3 anos, o presidente, quando ele é eleito ou quando ele é reeleito, imagina agora: o Gagliotti é reeleito por mais 3 anos. Ele pode fazer um contrato de 3 anos com o Roger e falar: meu, eu te seguro, aconteça o que acontecer. Bota a multa lá, né? Continua sendo uma coisa arriscada, porque existem situações que você tem que mandar o técnico embora. Eu sempre falo aqui, para quem está acostumado a ver as nossas transmissões, já está careca de saber que as duas condições que eu sempre coloco para mandar o técnico embora são: um, perdeu o vestiário; dois, tenta, tenta, tenta, tenta, tenta, tenta, muito tempo, o time não dá 1 milímetro de evolução. Aí ele dá sinais claros de que não sabe o que está fazendo. Não é o caso agora do Roger, mas pode vir a ser. Vai chegar um momento, é possível que chegue um momento, que você olha o time, como aconteceu, por exemplo, com o Marcelo Oliveira, você fala assim: vai sair nada daí, cara. Vamos lá embora. Então, esse é o risco de você fazer um contrato tão longo, mas futebol é risco, não existe certeza no futebol. Então, eu acho que tem que dar estabilidade. Eu era a favor da estabilidade do Eduardo Batista no passado. Ele não era o técnico da minha preferência. Mas a partir do momento que o Palmeiras fechou com ele, casou com o cara. Agora tem que ficar. Pelo menos eu tenho certeza. A demissão dele só aconteceu porque o Cuca estava se oferecendo, né? Ah, agora eu tô disponível de novo. Aí foi. Senão, talvez a gente tivesse com o Eduardo Batista até hoje. E eu tenho uma. Eu sempre vou dormir com isso. Se o Eduardo Batista não tivesse sido mandado embora, a gente tinha sido campeão brasileiro ano passado. Porque com o Cuca, depois sai o Cuca, entra o Roberto Valentim, quase deu. Imagina se o Eduardo tivesse ficado. A gente ia, sabe, ia ter oscilações, trancos e barrancos e tal, mas ele ia pegar a mão do time mais cedo ou mais tarde. Ele ia implantar o projeto técnico dele. Que provavelmente não é o melhor possível, mas ia ter uma cara. Só que o Palmeiras nunca consegue dar uma cara para o time. O Perivaldo está falando: o problema do Verdão é o físico. Tá vendo? É essa mania que eu falo. Perivaldo, o físico talvez seja um dos problemas do Palmeiras. E não é um problema crônico. A gente não vê todos os jogadores morrendo. Existem alguns que estão morrendo. Então, será que o problema é a preparação física ou o problema é esses determinados jogadores? A Ju, do Minha Vida é Você, está mandando um abraço aqui, um abraço também. É a Ju, é o Ju. O GGG aqui está falando que o Palmeiras deveria focar em um campeonato, como fez o Grêmio ano passado. Não, você está errado, cara. Se eu botar todos os. É engraçado isso. Você lembra do Santos em 2015? Focou em todos. Perdeu todos. Aí todo mundo falou: ah, Tem que focar em um só. Aí o Palmeiras, ano passado, focou só na Libertadores. Tomou fumo. Aí, não tem, cara. Você tem que entrar em campo para ganhar. Todos os jogos, simples assim. Você não tem que focar em porra nenhuma. O Santos não perdeu do Palmeiras e perdeu do Brasil porque focou em todos e não focou e não centrou fogo num só. O Santos perdeu porque aquele Nilson perdeu aquele gol. Vai falar que o Nilson perdeu o gol e foi por falta de ter focado na Copa do Brasil? Não concordo com você, não, GG. Então, o Tafuri também achou o problema aqui. É impressionante a mania de acharem um problema. Achei o problema. O problema é psicológico. Então, se contratar uma psicóloga, resolve tudo. Não, cara. Esse é um dos problemas também de alguns jogadores, cara. Se você pegar esses jogadores e botar em outros times, olha o Roger Guedes que tá fazendo. Tá destruindo o campeonato. Tava aqui. Todo mundo não dava nada para ele, reserva do reserva. É o psicológico? Não, ele estava sendo mal aproveitado. Então, não dá para você, sabe, o problema é esse. Problemas são vários problemas. Nenhum sozinho define a situação, essa situação. Aliás, esse é outro ponto. Que situação que a gente está? Em primeiro lugar na Libertadores, com todas as vantagens? É uma ótima situação. Né? Classificado para a Copa do Brasil com um confronto razoavelmente fácil em relação a outros confrontos que a gente tem aí e ainda com a vantagem de definir em casa, que foi sorteio, eu acho isso uma ótima situação. Não poderia estar melhor. Não poderia estar melhor na Copa do Brasil, não poderia estar melhor na Libertadores. O brasileiro poderia estar melhor. No brasileiro, o Palmeiras devia estar com 4 pontos a mais e estaria no ponto certo. São 4 pontos. O Palmeiras não está assim. O problema é que o Flamengo está com 8 pontos na frente. É a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians ano passado. Aí você fala, nossa, tá muito. Não está muito para trás. Ficou para trás, perdeu. É fato. Óbvio, é matemática, é só olhar. Mas veja o motivo para desespero. A culpa de estar nessa situação. Não, culpa do quê? Não tem culpa, cara. Não tem. O que existe são ajustes que precisam ser feitos. A culpa é do físico, a culpa é do psicológico, a culpa é do tato. Tá vendo? Cada um tem uma teoria. Isso quer dizer que está todo mundo errado? Não, está todo mundo um pouco certo. A diretoria está devendo em construção de elenco. É outro ponto. O maior inimigo é a pressão da torcida. Mais, ó, tá vendo? O outro que falou aqui. Olha que coisa impressionante. Eu já chego na parte que vocês vão me xingar por causa do Eduardo Batista, tá? Esse elenco só tem mercenário. Ô, Perivaldo, abaixa a corneta aí, velho. Time de magnata. Só porque eles ganham mais que você? Por que que você tá falando isso dos caras? Por que que você tá falando isso do elenco que tá em primeiro lugar na Libertadores? Por que você está falando isso do elenco que está classificado na Copa do Brasil? Por que você está falando isso deles? Eles ganham mais que você, ganham mais do que eu. Por quê? Que demonstração você tem que eles são mercenários? O que é mercenário para você, Perivaldo? O que é mercenário? Os caras são jogadores de futebol profissional. A gente vê comprometimento desses caras. Os caras correm, dão sangue, sabe, não saem, não perdem jogo e saem dando risadinha. Não tem nada disso. Por que essa hostilidade com o nosso elenco? Para que ser a torcida do Palmeiras tem esse fetiche de ser adversária do nosso elenco em vez de ser parceira do nosso elenco? Me explica, cara. Me explica por que que vocês fazem isso. Juro que eu não entendo, meu. O Rogério Pacheco quer saber o nome do narrador. Ele é simplesmente espetacular. Concordo com você. É o Bruno Zaniolo. Ele é espetacular. E ele está evoluindo, hein? Ele é um moleque, é novo. e já tem esse talento todo. Imagina quando ele se desenvolver e todo mundo está sempre se desenvolvendo, né? Aprendendo. Éder Souza, aqui um abraço. Está assistindo lá dos Estados Unidos, não falou exatamente a cidade. Privaldo, você está muito chato, cara. A começar que você está com caixa alta, eu não vou mais ler as suas perguntas, tá? Abaixa a caixa, né? Tira o caps lock e pergunta na manha, cara. Sabe? Vem com essa revolta. Aqui não é lugar disso, cara. Esse tipo de revolta. Tem um canal que fala de Palmeiras também, que é para esse tipo de. É só xingar, só cornetar, que é legal. Aqui não é assim, cara. Palmeiras está trabalhando pouco a bola parada. Falta cavar falta na entrada da área. Temos Lucas Lima, que é um grande batedor de falta. Ah, Éder Souza, isso aí era a tática do Marcos Assunção, né? Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais qualificado e não pode se limitar a essa sua sugestão aí. A bola parada ela tem que ser um recurso a mais. Mas não pode ser o principal recurso, não. Se está trabalhando pouco, eu não sei, eu não estou vendo os treinamentos. Por isso que eu falei, eu gostaria muito de estar vendo os treinamentos. Aí eu poderia chegar aqui para você e falar, ó, concordo com você, não está trabalhando bola parada. Ou você não está bem informado, está trabalhando bola parada que eu estou vendo. Mas eu não posso falar nenhuma coisa nem outra porque ainda não chegamos nos 1.000 padrinhos. Então, já sabem, né? Aí o Jean já fala que falta simplesmente elenco. Falta um zagueiro, um centroavante e resolveu. Vocês estão vendo? Ó, depois que acabar aqui, voltem no chat e vejam quantas soluções vocês já deram. Sabe quantos de vocês estão errados? Nenhum. Isso quer dizer que, no fundo, todos vocês estão errados ao mesmo tempo. É porque não é só uma coisa, gente. E mais engraçado de tudo isso é que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas, 10 coisas para melhorar, e o Palmeiras, mesmo assim, tá sempre no bolo de cima. Então vocês estão vendo o potencial desse grupo? Vocês estão vendo o quanto o clube está forte? E que falta só ajustar esses detalhes, ajusta um pouco aqui, acerta isso aqui. E isso é o presidente? Ninguém segura. A hora que acertar os pequenos detalhes, faz uma ou duas contratações pontuais, melhora a parte psicológica, identifica por que que tem dois, três que estão morrendo fisicamente, começa a treinar um pouco mais bola parada, cobra isso, diretor de futebol tem que cobrar isso, cadê a jogada de bola parada? Tudo que vocês falaram aí é tudo ajuste, gente, não é? Não, nenhuma das coisas que vocês falaram são coisas que precisa revolucionar o Palmeiras. Que tem que mandar o técnico embora, mandar metade do elenco embora, que é a solução mais fácil que todo mundo faz. Tem que trabalhar. Thiago Oliveira diz que vai virar padrinho, mas faz uma exigência. Nem vou ler, Thiago. Nem vou ler. Exigência, não. Você não vai pôr faca no meu pescoço, não, amigão. Os padrinhos, eles fazem muitas sugestões. Muita coisa eu já mudei e já evoluí por sugestão deles. Agora, exigência, não. Não. Eu não estou vendendo o apoio. Ele não é condicionado a nada. O apoio, ele tem esse nome por isso, ele é apoio. E eu não vou perder minha independência. Senão a Leila vem e fala assim, ó, Conrado, eu te dou 50 pau, eu faço uma exigência. Cale a boca e não fale mais nada. Não, para de me criticar. Eu vou falar, desculpa, dona Leila, pode pegar o seu dinheiro e aplicar no Palmeiras, que eu vou continuar fazendo o que eu quiser. Tá? Eu não sei se você falou brincando, eu não sei se eu entendi direito, às vezes a linguagem escrita dá margem a esse tipo de coisa. Mas não vai fazer exigência para mim, não, cara. Você tem que confiar no meu trabalho. Senão, melhor não, cara. É uma boa, na moral mesmo. Confia em mim, cara. Estou fazendo isso há 12 anos e é com muita paixão. E tenho emprego, tenho trabalho, eu me sustento. Eu não estou fazendo isso aqui para viver. Estou fazendo isso porque eu gosto. Só que para fazer isso num esquema top, aí sim eu preciso da ajuda de vocês. Então aí é escolha de vocês, se vocês confiarem no meu trabalho ou não. Então eu estou fazendo isso para conquistar a confiança de vocês, não para levar faca no pescoço. O Thiago pergunta se eu pretendo entrevistar os candidatos à presidência do Palmeiras. Eu até gostaria, mas eles não me darão entrevista. Isso aí eu já sei que não vão dar. Até porque eles sabem que eu tenho um lado, eu apoio um lado, e eles não vão querer comparecer num meio que notoriamente é parcial. Nesse ponto, eu sou definido por um lado, eu sou contra, eu sou oposição ao Maurício Gagliotti. E ele não vai querer dar entrevista para mim. Ele sabe que eu vou fazer pergunta e que eu vou dar na canela dele. Então ele não vai. Ele até imagina. Eu juro para você, eu seria o cara mais honesto possível fazendo entrevista. Fazer as perguntas que todo torcedor gostaria de fazer. Agora ele vai se precaver, falar: esse cara vai me dar na canela. Eu não vou dar entrevista para ele. Eu acho que ele é normal pensar isso. Ah, Perivaldo, você tá muito chato, cara. Aí, só reclama, vem aqui para reclamar aqui. Ó, não é muro de lamentação nosso chat, cara. Não é muro de lamentação. É para vir aqui fazer perguntas. Você transformou isso num muro de lamentação, velho. Ó, GGG também tá postando em caixa alta. Não vou ler. O Thiago Cortes, ou Cortes, acho que é Cortes, diz que faz uma vida que o Palmeiras não faz gol de bola parada. É outro fetiche da torcida, quer ver gol de falta. Então, acho que às vezes eu acho que a torcida vai ficar mais feliz se perder de 3-1 e fizer um gol de falta do que ganhar de 3-1 e com três gols de bola rolando. Eu não entendo, cara. A gente tem que desejar gols, não importa como eles venham, se o gol for de bunda, maravilha. Ai, não faz gol de falta, que raiva. Ah, vá, meu. Tanta coisa pra achar ruim. Ô, Jean, por que esse time oscila tanto? Ô, Jean, é tudo que a gente falou aqui, cara. Você viu um monte de assunto aí que o pessoal levantou, que estão todos certos. É uma somatória, cara, é uma coxa de retalhos. O Marco Oliveira pergunta se eu gostaria de ver o Paulo Nobre de novo na presidência. Ah, eu gostaria, claro. Eu acho que ele foi um cara que não é perfeito, tá? Mas conhecendo os nomes da política palmeirense, difícil você achar um nome, uma personalidade ali que tenha a bagagem que ele tem. Ele já foi vice-presidente, já foi presidente, já foi campeão como presidente. Não precisava erguer a taça do jeito que ele ergueu, né? Nunca gostei disso. Mas errou muito, errou demais no primeiro mandato. Mas fez um trabalho espetacular, né? E a expectativa é que o Maurício Gagliotti deve sequência esse trabalho. Ele não está dando. Algumas coisas boas ele manteve, né? Mas o modo de tocar o futebol foi modificado. O modo de tocar o futebol, que foi horrível em 13 e 14, na mão do Paulo Nobre, e que corrigiu o rumo de forma espetacular em 15 e 16, regrediu em 17 e 18. A academia de futebol voltou a ser uma coisa banal. Não é mais aquele ambiente sagrado que precisa ser. E que foi em 15, 16. E que foi em 13, 14 também. Mas não era só isso que precisava. Essa é uma das coisas fundamentais que precisa acontecer. E deixou de ser. A atuação dos gerentes, do Matos, precisa ser acompanhada mais de perto. Agora, como que ele vai acompanhar de perto se, em vez de despachar da academia de futebol, como fazia o Paulo Nobre? Ele vai despachar lá do Clube Social, lá na Turiaçu. Como? Na Rua Palestra, né? Como? Como que ele vai acompanhar de perto? Ele está mais preocupado com a política? Então, eu gostaria do Paulo Nobre, que é um cara que voltaria a despachar da academia, botaria a ordem na academia de futebol. Eu gostaria de ver o clima que foi criado em 2016 de volta na academia de futebol. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Então, se o Maurício Gagliotti mostrasse que ele pode ser esse cara, eu teria muito menos restrições a ele do que eu tenho hoje. Mas ele não mostra. Olha que interessante aqui, ó. Falar de bola, né? O Thiago Ricciardi de novo. Ele pergunta assim: escanteio no segundo pau tem sido uma falha muito explorada por nossos adversários. O que você acha? Eles perceberam que o Jailson tem essa dificuldade. Teve um lance isolado, primeira falha dele, quando ele deu uma borboletada, acho que faz o quê? Uns 6 ou 7 jogos. Não lembro exatamente agora contra quem. E isso começou a ficar recorrente. Falta, escanteio, bola no segundo, acho que foi contra o Sport, né? O primeiro. Que, aliás, nós tomamos 3 gols de bola parada naquele jogo. Tomou um, tomou dois, tomou três. Aí começou. Bola no segundo pau, bola no segundo pau, bola no segundo pau. E o Jailson borboletando em todas. Todas. Os adversários estudam o Palmeiras. Eles sabem o que fazer para enfrentar o Palmeiras. Então, sim, está na hora de fazer um intensivão de bola no segundo pau com o Jailson e, eventualmente, trocar o titular. Até que ele recupere a forma e corrija esse defeito. É um cara que tem 35 anos que ainda está com problema de fundamento. Não vou ler perguntas em caixa alta. Para terminar, Marcelo da Rocha. A questão de ficar revezando a capitania, né, a faixa de capitão, não atrapalha em situações de descontrole emocional como no jogo contra os mulambos? Cara, não sei se foi por causa da faixa ficar rodando que o Dudu foi lá. Os caras do Flamengo entraram instruídos a provocar o Dudu. É nítido, é claro. Né? Não foi por isso que teve a briga. Agora, eu acho que tem que ter um capitão. Eu acho que tem que ter uma referência, um cara que seja o cara que, a hora que o negócio aperta, todo mundo olha para ele e fala: e agora, capita? Tem que ter esse cara no campo. Falei isso ontem no Mesa 42 também. E esse cara, ele tem que conquistar essa faixa. Eu acho que tem que ser o Moisés. Eu não sei por que não vai logo com o Moisés essa faixa. Eu acho que o Fernando Prass é um cara ótimo para isso também. Mas o Cuca deu a faixa pro Dudu, porque o Dudu tava de biquinho. Então foi um artifício que o Cuca usou. Agora eu vou botar no telefone, né, meu? Ao vivo? Então o Cuca usou esse artifício de domar o Dudu, dando a faixa de capitão para ele. E nunca mais tirou. E o Dudu, acho que de todos do elenco, é um dos que menos tem perfil de capitão. O cara que tem um dos maiores índices de descontrole emocional. Precisa ter treinado ainda. Ah, eu amadureci, ele andou dando umas entrevistas. Amadureci, amadureci. Ah, amadureceu porra nenhuma. Depois daquela, né, que ele deu no juiz, foi suspenso. Ah, agora eu sou um novo homem, é nada. O Dudu é ótimo, mas não é o capitão. Não pode ser. Tem que ser um cara que seja líder técnico e seja um líder mental. Seja um cara que dita o ritmo do jogo. O cara tem que ser do meio do campo. Pra seria uma boa? Seria, mas melhor é que sempre se for um cara do meio campo. Um cara por onde a bola passa sempre. Para que dita o ritmo do jogo. Eu queria que o Moisés desenvolvesse isso e ganhasse de uma vez por todas essa braçadeira. Senhores, muito obrigado pela companhia. Sempre mais de 200, 300 ao vivo. É uma marca expressiva. Nós estamos começamos a fazer o canal há menos de 6 meses. Começamos esse ano o canal. E já está com quase 7 mil inscritos. Sem perfil popularesco, né? Sem dar show, sem dar chilique, sem ficar xingando até todo mundo quando perde, fazendo teatro, sem nada, do nosso jeito, né? Então é muito bom, é muito bom contar com essa confiança de vocês. É esse o nosso trabalho, é conquistar a confiança de vocês, para que vocês se juntem a nós, sem fazer exigência, sem botar a faca no meu pescoço, confiar no meu trabalho. Até porque, se eu decepcionar vocês, você pode suspender o apoio a qualquer momento. Então, eu vou continuar fazendo por merecer a confiança de vocês, eu vou me esforçar para isso o tempo todo, porque se um dia todo mundo resolver tirar o apoio, eu estou na roça. Vocês estão entendendo o passo que eu estou querendo dar? O quanto isso é arriscado para mim também? De repente, todo mundo tirou o apoio. Estou morto. Então, vocês podem ter certeza, a minha dedicação vai ser 100% até o dia que eu morrer, cara. Porque é isso que eu mais gosto de fazer na vida. E uma das provas disso é estar aqui, agora, nesse momento, uma sexta, como hoje, podia estar tomando, já está nada. Estou aqui falando de Palmeiras porque eu gosto muito. E tenho certeza que vocês gostam de ouvir, porque senão vocês não estariam aqui também. Pessoal, domingo, então, tem Periscatos na Copa, tá? Vou falar um pouquinho de Copa, vi que vocês já andaram perguntando de Copa do Mundo aí. Vou falar de Copa, assim, eu tô assistindo jogos mais ou menos do jeito que dá, né? Acompanhando o jogo, pelo menos ouvindo, com a telinha ali, uma janelinha ali no canto da tela. Aí, dou uma olhada com mais carinho agora à noite, para ver os detalhes. Não vai ser uma análise profunda, é claro, como a gente tenta fazer do Palmeiras. Vai ser uma análise um pouco mais superficial. Mas vamos falar de Copa e tudo o que acontecer de Palmeiras, pequenas notícias, comentar e, enfim, bater papo sobre Palmeiras, como a gente faz aqui no Periscatos também. Isso até o fim da Copa. Acabou a Copa, volta à programação normal. Combinado? Então, valeu. Vamos aproveitar a sexta-feira agora, todos nós. E até domingo, com o primeiro Periscatos na Copa. Valeu!